costas. Foi embora, nem sequer me deu um beijo. Pegada que contra as minhas levam tudo que eu almejo. Nem o seu te amo que vai me deixar saudade, mas sim nossos olhares e nossos rolês pela cidade. Tu levou meu CDzinho do Bob Marley, seu vestido que eu manchei de vinho tinto, perdão, não foi minha intenção. Caiu da minha mão, lembro que pra disfarçar eu perguntei: que horas são? Ah, e por falar nisso eu me desfiz do relógio que você me deu de presente de Natal. É questão de combinar e o meu sorriso era falso, portanto não combinava com o relógio original. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Enquanto o amor não vem, derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Mas o fim é a prévia de um novo início. Amor uma vez já era, mas se torna teu vício. A vida que era tua antes hoje não pertence mais. O que você via à frente enfim foi parar lá atrás. Deixa o fluir, crendo que o tempo é rei. O mar se torna meu brother, nossos sons eu apaguei. E o cheiro imaginário de café que eu não compro há muito tempo. Então levanto de manhã pra ver quem é. Me deparo com sofá vazio, quarto vazio, porta fechada, luz apagada, sala arrumada aqui. Rotina, rotina. Entendi. Por que você andava tão calada? No caso eu sentia tudo, você não sentia nada. No fim, tudo que eu fazia pra você era palhaçada. Um dia não vem dizer que não era valorizada. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Eu lembro dos filmes que vi com você, porém nunca até o final. Afinal, chegava na cena do beijo, nós dois já estávamos no carnaval. No quarto, clima esquentava, era roupa pra todo lado. Por isso que eu não me acostumo com tanto espaço, com tudo arrumado. Onde você deve estar, tenta evitar de pensar. De rolê na Amaral, Peixoto, a salvação no oitavo andar. Tanta coisa pra lembrar, foi tudo tão tempo ao tempo. E logo o tempo foi cortar, motivos por quais não entendo. Não vou pedir pra voltar, mas vontade não vai faltar. Sempre fui meio orgulhoso, né? Hoje que eu vou mudar. Grato pelo que aprendi, conhecimentos que vou levar. Nossas fotos tão curtidas, sinto, mas vou deletar. Minhas roupas que tão contigo, tranquilo, pode ficar. Sei que você choraria se eu voltasse pra pegar. Seu ódio eu vou relevar, quem sabe resta amizade. Mas em todo café da manhã irá ter uma pitada de saudade. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém. Enquanto o amor não vem, uso dos derivados apenas o que convém. O nosso amor valia mais que 1000 notas de 100, mas nem todo mundo pode ver que sempre existe alguém pra outro alguém.